Faixa 3. O conto da sequoia. As pessoas costumam discutir sobre qual lugar do mundo não se pode deixar de visitar antes de morrer. Meu candidato é Muir Woods, um bosque logo ao norte da Golden Gate, em São Francisco. Mas se você esperar demais para ir, não consigo imaginar lugar melhor para ser enterrado, embora eu duvide que seja permitido e não deveria ser mesmo. Essa catedral de verdes, marrons e silêncio tem sua nave majestosamente emoldurada pelas maiores árvores do mundo, sequoia serpenvirens, as sequoias da costa do Pacífico, cuja casca almofadada abafa os ecos que reverberariam numa catedral feita por mãos humanas. A espécie aparentada, Sequoia dendron giganteum, encontrada no interior da América do Norte, no sopé da Sierra Nevada, é tipicamente mais baixa, porém mais atarracada. O maior indivíduo vivo do mundo, a árvore conhecida como General Sherman, é uma giganteum com mais de 30 metros de circunferência e 80 metros de altura, cujo peso foi estimado em 1.260 toneladas. Sua idade exata é desconhecida, mas sabe-se que a espécie sobrevive por mais de 3 mil anos. A idade da General Sherman poderia ser determinada com margem de erro menor do que um ano se ela fosse cortada, o que seria um trabalho hercúleo, pois só a casca tem cerca de 1 metro de espessura. Asterisco. Na verdade, não precisamos cortá-la. Uma amostra de seu cerne já bastaria. Fim da leitura de asterisco. Fiquemos na torcida para que isso jamais aconteça, apesar da famigerada opinião de Ronald Reagan quando era governador da Califórnia. Quem viu uma, viu todas. Como descobrir a idade de uma grande árvore, até mesmo de uma tão antiga quanto a General Sherman, com a exatidão de anos? Contando-se os anéis do cepo, a contagem dos anéis, sob uma forma mais refinada, originou a elegante técnica da dendrocronologia, pela qual os arqueólogos que trabalham em uma escala temporal de séculos podem datar com precisão um artefato de madeira. Deixei para este conto a tarefa de explicar como, ao longo de toda a nossa peregrinação, fomos capazes de datar espécimes históricos em uma escala de tempo absoluta. Os anéis das árvores são bem precisos, mas apenas para as fases mais recentes do registro histórico. Os fósseis são datados por outros métodos, a maioria usando a desintegração radioativa, e trataremos deles juntamente com outras técnicas no decorrer do conto. Os anéis anuais de uma árvore resultam de um fato nada surpreendente. Ela cresce mais em algumas estações do que em outras. Mas, analogamente, seja no inverno, seja no verão, as árvores crescem mais nos anos bons do que nos anos ruins. Anos bons ocorrem as pencas, assim como anos ruins. Por isso, um anel de árvore não serve para identificar um ano específico. Mas uma sequência de anos tem um padrão fingerprint de impressão digital de anéis largos e estreitos que rotulam essa sequência em diferentes árvores em uma grande área. Os dendrocrinologistas compilam catálogos desses padrões de assinatura rotulados. E assim, um fragmento de madeira, talvez de um navio viking enterrado no lodo, pode ser datado comparando-se o padrão de seus anéis com compilações de assinaturas previamente registradas. Usa-se o mesmo princípio em dicionários de melodias. Suponha que você tem uma música na sua cabeça e não consegue lembrar o nome dela. Como poderia procurá-la? Existem vários princípios, dos quais o mais simples é código de Parsons. Transforme sua melodia em uma série de subidas, ups e descidas, downs. A primeira nota é desconsiderada, porque, obviamente, não pode ser uma subida nem uma descida. Eis, por exemplo, o padrão de uma canção irlandesa muito popular chamada Londonderry Air, ou Air from Country Derry, que acabei de digitar na busca do site Melody Hound. U-U-U-D-U-D-D-D-D-U-U-D-U-D-D-U-D. O Melody Hound farejou corretamente minha melodia, intitulando-a Danny Boy, o nome pelo qual os norte-americanos a conhecem por causa de alguns versos adicionados à canção no século XX. A princípio, parece surpreendente que uma melodia possa ser identificada por uma breve sequência de símbolos indicando apenas a direção do movimento, mas não a distância e sem definir a duração das notas. Mas funciona mesmo. Pelo mesmo tipo de razão, um padrão consecutivo razoavelmente breve de anéis de árvores basta para identificar uma sequência específica de anéis de crescimento anuais. Em uma árvore recém-cortada, o anel externo representa o presente. O passado pode ser calculado exatamente contando-se de fora para dentro. Assim, datas absolutas podem ser atribuídas a assinaturas padrão dos anéis em árvores recentes cuja data de corte é registrada. Procurando coincidências, padrões de assinatura próximos do centro de uma árvore jovem que correspondem ao padrão das camadas mais externas de uma árvore mais antiga, podemos atribuir datas absolutas a padrões de anéis em árvores mais antigas também. Ligando em cascatas coincidências das mais recentes às mais antigas, é possível, em princípio, atribuir datas absolutas à madeira antiquíssima, até mesmo para a floresta petrificada do Arizona, se existisse uma série contínua de intermediárias petrificadas. Quem me dera, por essa técnica de sobreposição de quebra-cabeças, bibliotecas de padrões de fingerprint podem ser montadas e consultadas, possibilitando o reconhecimento de madeira que é a mais antiga do que a mais antiga árvore viva já vista. As diferentes espessuras dos anéis das árvores, aliás, também podem ser usadas não só para datar a madeira, mas para reconstituir ano a ano os padrões climáticos e ecológicos de épocas muito anteriores aos registros meteorológicos. A dendrocronologia limita-se aos domínios temporais relativamente recentes habitados pelos arqueólogos. Mas o crescimento das árvores não é o único processo que acelera e desacelera em um ciclo anual ou em algum outro ciclo regular ou mesmo irregular. Qualquer processo desse tipo pode, em princípio, ser usado para datação, ajudado pelo mesmo truque engenhoso de ligar em cascata os padrões que coincidem. E algumas dessas técnicas funcionam para um período mais longo do que o coberto pela própria dendrocronologia. Os sedimentos depositam-se no fundo do mar a uma taxa irregular e em faixas que podemos conceber como o equivalente dos anéis das árvores. Essas faixas podem ser contadas e as assinaturas reconhecidas em amostras chamadas testemunhos de sondagem extraídas por profundas sondas cilíndricas. Outro exemplo que encontramos no epílogo de O Conto do Pássaro-Elefante é a datação paleomagnética. Como vimos naquele conto, o campo magnético terrestre inverte-se de tempos em tempos. O que é o norte magnético subitamente se torna o sul magnético por alguns milhares de anos e depois ocorre a virada para a situação anterior. Isso ocorre 282 vezes nos últimos 10 milhões de anos. Embora eu diga virada e subitamente, o processo é súbito apenas pelos padrões geológicos. Por mais que pudesse ser curioso se hoje uma reversão polar fizesse os aviões e navios dar meia volta, não é assim que a coisa funciona. A virada leva milhares de anos e é muito mais complicada do que o termo sugere. Seja como for, é raro o Polo Norte magnético coincidir exatamente com o verdadeiro Polo Norte geográfico em torno do qual a Terra gira. Ele vagueia pela região polar no decorrer dos anos. Atualmente, o Polo Norte Magnético situa-se perto da ilha Bathurst, no norte do Canadá, a cerca de 1.600 quilômetros do verdadeiro Polo Norte. Durante uma virada, ocorre um interregno de confusão magnética com grandes e complexas variações na força e direção do campo, às vezes envolvendo o surgimento temporário de mais de um norte magnético e mais de um sul magnético. Por fim, a confusão dá lugar novamente à estabilização, e ao baixar a poeira, pode acontecer de o norte magnético anterior agora estar próximo do verdadeiro polo sul e vice-versa. A estabilidade com derivação volta a existir por talvez 1 milhão de anos até a próxima virada. 1.000 anos da perspectiva geológica é apenas um entardecer. O tempo passado na virada é negligível se comparado ao tempo passado na vizinhança aproximada do verdadeiro Polo Norte ou Sul. A natureza, como já vimos, mantém um registro automático desses eventos. Numa rocha vulcânica derretida, certos minerais comportam-se como pequenas agulhas de bússola. Quando a rocha fundida se solidifica, essas agulhas minerais constituem um registro congelado do campo magnético terrestre no momento da solidificação. Por um processo bem diferente, o paleomagnetismo pode ser observado também em rochas sedimentares. Após uma virada, as minúsculas agulhas de bússola nas rochas apontam para a direção oposta àquela de antes da virada. É como nos anéis de árvores, exceto pelo fato de que as faixas não estão separadas por um ano, mas por milhões. Novamente, os padrões de faixas podem ser comparados com os outros padrões e uma cronologia contínua de viradas magnéticas pode ser encadeada. Datas absolutas não podem ser calculadas com a contagem das faixas, porque, ao contrário dos anéis das árvores, as faixas representam durações desiguais. Não obstante, o mesmo padrão de assinatura de faixas pode ser encontrado em diferentes lugares. Isso significa que, se algum outro método de datação absoluta estiver disponível para um dos lugares, os padrões de faixas magnéticas, como o código Parsons para uma melodia, podem ser usados para reconhecer a mesma zona temporal em outros lugares. Como ocorre com os anéis de árvores e outros métodos de datação, o quadro completo é montado a partir de fragmentos obtidos em diferentes lugares. Os anéis de árvores são bons para datar relíquias recentes com precisão de anos. Para datas mais antigas, inevitavelmente com menos precisão, exploramos a bem compreendida física da desintegração radioativa. Para explicar esse recurso, começaremos com uma digressão. Toda a matéria é feita de átomos. Existem mais de 100 tipos deles, correspondentes ao mesmo número de elementos. Exemplos de elementos são ferro, oxigênio, cálcio, cloro, carbono, sódio e hidrogênio. A maior parte da matéria consiste não em elementos puros, mas compostos. Dois ou mais átomos de vários elementos ligam-se, como no carbonato de cálcio, cloreto de sódio, monóxido de carbono. A ligação de átomos formando compostos é medida por elétrons, minúsculas partículas que orbitam, uma metáfora para nos ajudar a entender seu comportamento real, que é muito estranho, em torno do núcleo central de cada átomo. Um núcleo é enorme em comparação com um elétron, mas muito pequeno se comparado à órbita do elétron. Nossa mão, que consiste sobretudo em espaço vazio, encontra forte resistência quando golpeia um bloco de ferro, o qual também consiste sobretudo em espaço vazio, porque forças associadas aos átomos nos dois sólidos interagem de modo a impedi-los de atravessar uns aos outros. Em consequência, o ferro e a pedra nos parecem sólidos, porque nosso cérebro, muito conveniente, nos beneficia construindo uma ilusão de solidez. Há tempo se sabe que um composto pode ser separado em suas partes componentes e recombinado para produzir o mesmo composto ou algum outro mediante emissão ou consumo de energia. Essas interações impermanentes entre átomos constituem a química. Mas até o século XX, julgava-se que o átomo em si era inviolável. Ele era a menor partícula possível de um elemento. Um átomo de ouro era uma microscópica partícula de ouro, qualitativamente diferente de um átomo de cobre, o qual era uma microscópica partícula de cobre. A visão atual é mais elegante. Átomos de ouro, átomos de cobre, átomos de hidrogênio, etc., são apenas diferentes arranjos das mesmas partículas fundamentais, assim como os genes do cavalo, os genes da alface, dos humanos ou das bactérias não possuem um sabor essencial de cavalo, alface, gente ou bactéria, mas são apenas diferentes combinações das mesmas quatro letras de DNA. Do mesmo modo que compostos químicos são, como se sabe há muito tempo, arranjos criados a partir de um repertório finito de cento e tantos átomos, cada núcleo atômico é um arranjo de duas partículas fundamentais, os prótons e os nêutrons. Um núcleo de ouro não é feito de ouro. Como todos os outros núcleos, ele se compõe de prótons e nêutrons. Um núcleo de ferro difere de um núcleo de ouro não porque seja feito de um tipo de matéria qualitativamente diferente, chamada ferro, mas simplesmente porque ele contém 26 prótons e 30 nêutrons, e em vez dos 79 prótons e 118 nêutrons do ouro. No âmbito de um único átomo, não existe material dotado das propriedades do ouro ou do ferro. Há somente diferentes combinações de prótons, nêutrons e elétrons. Os físicos vão além e nos dizem que os próprios prótons e nêutrons são compostos de partículas ainda mais fundamentais, os quarks, mas não iremos acompanhá-los a tais profundezas. Prótons e nêutrons são quase do mesmo tamanho e muito maiores do que elétrons. Em contraste com o nêutron, que é eletricamente neutro, cada próton tem uma unidade de carga elétrica, arbitrariamente designada como positiva, que contrabalança exatamente a carga negativa de um elétron em órbita ao redor do núcleo. Um próton pode ser transformado em nêutron se absorver um elétron cuja carga negativa neutraliza a carga positiva do próton. Inversamente, um nêutron pode transformar-se em um próton expelindo uma unidade de carga negativa, um elétron. Essas transformações são exemplos de reações nucleares, em contraste com as reações químicas que deixam o núcleo intacto.